Saint-Etienne, 96.2. La FM en couleur. Avec EasyJet, profitez de vols des 35 euros. Espero que se encontre ótimo aqui em saúde. Bom dia a todos. E para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte: 0238-43-48-00. Mais uma vez, boa saúde para todos e bom dia, bom domingo a todos. E boa saúde. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O galo já cantou, desta vez, é verdade, dei com ele, estava aqui escondido, mas é, um galo é bom, mas é no meio do arroz, não é verdade? Bom, vamos então dar continuidade à minha emissão e vamos continuar com o Rancho Folclórico de Cervães, Vila Verde, com o Malhão do Souto. la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado pelo Rancho Folclórico de Cervães Vila Verde, que vieram de escutar. E continuamos com o Rancho Folclórico de Dem, Caminha. Vamos então escutar, meus amigos, é para vocês. a chegada aqui a Cascais. É por causa de ti, tirano, mas fogem as filhas aos pais. Muito bem, foi portanto o Rancho Alcarque de Edém. Há pouco não quis passar, mas agora não falta para a música. E continuamos com mais um tema do grupo Alcarque de Sermães, meus amigos. Mas se não la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

serás sempre feliz. Nunca esqueces de um país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Ora, assim começa, portanto, a segunda parte do meu programa. Foi, portanto, conjunto típico, Os Solitários, com o tema Imigrante. Continuamos com mais música. Saias compridas que arrastavam pelo chão. Os tempos foram passando, a moda ia aparecendo. As saias foram mingão, ou as pedras foram crescendo. As saias foram mingão, ou as pedras foram crescendo. Nos tempos da minha avó, até saias se usava, até os pedras dava, ainda lhes faziam nó. As mulheres agora usam mini saias só. Belas, e assim dizem elas, o que é bom é para se ver. Seria falta de brio na mulher de antigamente, ou porque elas tinham frio, ou as agora são quentes. Ou porque elas tinham frio, ou as agora são quentes. Nos tempos da minha avó, até saias se usava, até os pés dava, ainda lhes faziam nó. As mulheres agora usam mini saia. Mais para cima, onde ela irá parar? Há 20 anos, 7 saias, há 10 anos era só uma. Agora, mini saia para o ano não é nenhuma. Agora, mini saia para o ano não é nenhuma. Nos tempos da minha avó, 7 saias se usava, até os pés dava, ainda lhes faziam nó. As mulheres agora usam mini saia só. Yeah. Virgem Maria voltou para o céu. A 13 de outubro foi o seu adeus. A Virgem Maria voltou para o céu. Joelhos ao chão, o terço levava, olhar para o céu. A Virgem chorava, joelhos ao chão, o terço levava. Me queria entender. Pensei da minha mãe. assim fica muito mais bonito. É isso mesmo. Oh, muito bem, meus amigos, são 9:32, portanto está na hora do fado. Vamos então escutar daqui a pouco o fado, fado continuado, não é? Pronto, para os amigos que gostam do fado. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Apenas o luar chegou, desfez-se asas no ar. Apenas o luar chegou, desfez-se asas no ar. Com Federico Vinagre. Maria, teu lindo nome. Escorte, caias, não tem. quando eu morrer, rosas brancas para mim ninguém as corte. Na campalma, cruz erguida, quando eu morrer, nem sequer na campalma, cruz erguida. Quando eu morrer, nem sequer na campalma, cruz erguida. Não ter fim. Não. da tarde. Vejo nuvens de ouro que são os teus cabelos. Cair da tarde, vejo nuvens de ouro que são os teus cabelos. Fico mudo ao vê-los, são o meu tesouro. Tristeza e amargura, angústia e solidão. No mesmo quarto fechado, também lá mora o meu fado e mora o meu coração. E a amargura. À noite um fado chorado sai deste quarto fechado e enche esta rua tão escura. Não há

Era uma vez, era uma vez um rio triste, amor. Era uma vez uma guitarra. Era uma vez, era uma vez. Meus amigos, são 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. A emissão Contar do Guadalhar se há por terminado. Espero que tenham passado duas fantásticas junto à minha companhia. Qual o teu deste lado? Como todos os animadores, fazemos sempre por o máximo e por o que a gente sabe fazer. Temos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. Junto dos vossos familiares. Não se esqueçam já de mais emissões aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Como o telefone toca, hoje vai ser uma pessoa diferente, porque, claro, as outras pessoas estão de férias, também têm direito. Portanto, vai ser a Madame Coelho. Tá? Não sei como é o nome dela, ela nunca me disse. Portanto, Madame Coelho, ela vai-te lá, jusqu'à midi et demi. Tá? Se já me é com o que vai para, me apelei para, parce que je suis pas là. Ah, não é pas? Oui. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade. A minha missão, assim como todas as outras passadas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E sem mais, até domingo próximo. Daqui até lá, portem-se bem. Saúde da boa para todos. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. De bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.